Graça e paz, irmãos e irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional em 1 Reis, capítulo 13. Primeiro livro de Reis, no capítulo 13, que vai enfatizar fundamentalmente a cura da parte do Senhor. Então é maravilhoso saber que Deus cura. Ele, ao longo de toda a Bíblia, na história de Israel, curou centenas de pessoas e, ao longo da história da igreja, milhares de pessoas já foram curadas também. Então, o texto vai trabalhar com isso. É uma bênção podermos ler a palavra do Senhor e nos apropriar da cura que Deus tem para nós. Muito bem, mas antes eu vou ler o texto que nos foi enviado hoje pelo irmão Everson ou alguém da equipe. Diz assim: quando decidimos lutar, Deus nos capacita. Quando decidimos confiar, Deus nos honra. Quando decidimos esperar, Deus nos recompensa. Como Deus é assim, quando o colocamos acima de todas as coisas, ele nos coloca acima de qualquer situação. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6 diz: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Eles nos desejaram um dia abençoado e nós também desejamos a eles uma noite abençoada, um dia abençoado amanhã e todos os dias da vida dessa equipe. Agradeço a todos da equipe que o Everson coordena, recebe mensagem. É meu primo, Everson, e meu irmão na fé também. É uma grande alegria poder contar com esse apoio. Também recebemos mensagens lá do pastor Paulo Bueno, de Camargo, lá do Paraná. Mas hoje nós escolhemos esse texto que nos foi enviado pelo Everson. Irmãos, vamos ler então 1 Reis, capítulo 13, diz assim: homem de Deus vindo de Judá, e eis que um homem de Deus chegou a Judá, a Betel, chegou de Judá a Betel, por ordem de Yahvé, no momento em que Jeroboão estava em pé diante do altar para queimar incenso. E por determinação de Yahvé, gritou contra o altar essa condenação: altar, altar! Assim fala Yahvé, o Senhor: eis que na casa de Davi nascerá um filho chamado Josias, que imolará sobre ti os sacerdotes dos altares idólatras, que queimam incenso aqui, e ossadas humanas serão queimadas sobre ti mesmo. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal, afirmando: este é o sinal de que Yahvé falou. O altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: prendei-o! Entretanto, o braço que estendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda assim, dando prosseguimento e voltando aqui no versículo porque caiu a ligação. Naquele mesmo dia, deu ele um sinal, afirmando: esse é o sinal de que Yahvé falou, o altar se partirá e toda a cinza que está sobre ele se derramará. Quando o rei Jeroboão ficou sabendo o que o homem de Deus bradava contra o altar de Betel, estendeu a mão e exclamou: Prendei-o! Entretanto, o braço que prendera contra o homem de Deus ficou paralisado, como se tivesse secado, de modo que ele não conseguiu mais recolhê-lo. Em seguida, o altar se partiu e toda a cinza se derramou do altar, exatamente de acordo com o sinal que o homem de Deus havia profetizado por ordem do Senhor. Então o rei rogou ao homem de Deus: Aplaca, eu te suplico, a ira de Yahvé, teu Deus, e ora por mim, para que meu braço volte a ser o que era. O homem de Deus orou ao Senhor e o braço do rei recuperou-se e voltou ao normal. Uma paradinha aqui no versículo 6, irmãos. A resposta misericordiosa de Yahvé ao pedido de Jeroboão deve ser considerada mais um sinal, assim como no versículo 3, dado para confirmar a palavra do profeta e para levar Jeroboão ao arrependimento, porque Jeroboão estava pecando. Esta já não é a primeira oração por cura que a Bíblia nos apresenta. Nós temos centenas de exemplos, né? Gênesis 20, 17, Números 12, 11 a 16 e assim por diante. Associada a essa declaração de que o Senhor sara as enfermidades daqueles que andam nos seus caminhos, Êxodo 15, 26. O ministério do profeta Elias inclui também essa obra de misericórdia no seu capítulo 17, versículo 17 a 24. Então, o nosso Deus é um Deus que sara as enfermidades. Essa é a palavra pastoral que eu deixo com você hoje. O nosso Deus é um Deus que sara as enfermidades. Ele pode sarar milagrosamente por uma palavra, por um toque, alguém que o tocou, como a mulher que tocou nas vestes de Jesus, ou pode usar também a ciência, o conhecimento. Lembrem que Lucas era médico, ele pode usar esses homens e mulheres como instrumento para a cura. Mas o importante é saber que vem de Deus a cura das enfermidades. Versículo 6. Agora o versículo 7. E o rei convidou o homem de Deus: Vem comigo à minha casa, para te alimentares e refazeres tuas forças, e te recompensarei. Queria, de certo modo, fazer uma oferta, pagar para o homem, por aquela cura. Mas o homem de Deus replicou ao rei: Mesmo que me desses a metade do teu reino, eu não seguiria em tua companhia. Tampouco comeria pão, nem saciaria minha sede nesse lugar. Porquanto recebi de Yahvé essa ordem: Nada comerás, nem beberás, nem voltarás pelo mesmo caminho por onde fores. E o homem de Deus retornou por outro caminho, sem passar a segunda vez pelo caminho que conduzira ao Betel. Quem dera isso estivesse acontecendo hoje em todos os lugares, irmãos. Os ministros de Deus que são usados para curar enfermos, expulsar demônios, profetizar. Quem dera eles já tivessem entendido aquilo que a Bíblia diz: de graça recebeste, de graça dai. E é claro que a Bíblia também diz: o trabalhador é digno do seu salário. Os homens de Deus precisam, homens e mulheres, né, precisam de sustento, precisam ser alimentados, saciados, subsidiados de alguma maneira, mas isso não pode ser uma troca, isso não pode ser por pagamento, isso não pode ser por uma espécie de eu vou agora aceitar tudo que o homem tiver para dar para mim, porque eu fiz o bem para ele. Quem dera isso estivesse acontecendo. Não está. Nós estamos tendo um enxame de pessoas que são usadas por Deus para curar, mas depois usam isso para o enriquecimento pessoal, o enriquecimento do seu ministério. Isso não está correto. A única coisa que está correta é que as pessoas que trabalham integralmente para o Senhor sejam dignas do seu salário. Muito bem, versículo 11. Em Betel morava um profeta já idoso. Seus filhos vieram contar-lhe tudo o que o homem de Deus havia realizado naquele dia em Betel e compartilharam também as palavras que o homem de Deus havia dito ao rei. Então seu pai lhes indagou: em que direção ele seguiu? E os filhos lhe mostraram o caminho que tomara o homem de Deus que viera de Judá. Solicitou o profeta a seus filhos: selai o jumento. E eles lhe selaram o jumento e o pai montou. Partiu em busca do homem de Deus e encontrou-o sentado debaixo de um grande carvalho. Aproximou-se e perguntou-lhe: és tu o homem de Deus vindo de Judá? E ele respondeu: sim. E em seguida o profeta o convidou: vem comigo à minha casa para comer alguma coisa. Mas o homem de Deus recusou, explicando: não posso voltar contigo, nem entrar em tua casa. Tampouco poderei comer pão, nem beber água contigo nesse lugar, porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé. Olha a firmeza do homem de Deus, coisa linda. Porque assim me foi ordenado pela palavra de Yahvé: ali não comas pão, nem bebas água, tampouco retorne pelo caminho por onde vieste. Contudo, o homem idoso lhe respondeu: eu também sou profeta, como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor: faze-o voltar comigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Todavia, o velho profeta não estava dizendo a verdade. Diante disso, o homem de Deus voltou com ele, comeu pão em sua casa, saciou a sede que sentia. Quando estavam sentados à mesa, a palavra do Senhor veio ao profeta idoso que havia feito o homem retornar. E ele clamou ao homem de Deus que tinha vindo de Judá: assim fala Yahvé, por que foste rebelde à palavra de Yahvé e não cumpriste a ordem que te dera o Senhor Deus? Olha só, ele havia mantido a firmeza, mas aqui acaba sendo exortado por ter desobedecido e parado e comido com esse homem mais velho. Mas voltaste, comeste e saciaste a tua sede no lugar sobre o qual te havias prevenido: não comerás nem beberás ali, por isso o teu cadáver não será sepultado no túmulo dos teus antepassados. Assim que o homem de Deus terminou de comer e beber, o profeta idoso selou seu jumento para ele. No caminho, um leão o atacou e o matou, mas seu corpo não foi destruído. Ficou estendido no chão, ao lado do leão e do jumento. Algumas pessoas que passaram por aquele caminho observavam ao ver estendido ali, como leão ao lado, foram correndo informar a todos na cidade onde o velho profeta vivia. Assim que soube do fato, o profeta exclamou: certamente trata-se do homem de Deus que desafiou a palavra de Yahvé. Irmãos e irmãs, outra parada. Se Deus te falou para fazer de uma maneira, faça exatamente da maneira que Deus falou. Se Deus te deu uma ordem, siga estritamente essa ordem. Não caia em nenhuma cilada para que você não seja devorado pelo leão. Porquanto o Senhor entregou ao leão que o feriu de morte, exatamente como a palavra de Yahvé o havia advertido. Então o profeta ordenou aos seus filhos: selai para mim o jumento. E eles prontamente o selaram. Partiu o profeta e logo encontrou o cadáver do homem estendido no caminho, como com o jumento e o leão ao lado. O leão não tinha devorado o corpo daquele homem, nem atacado o jumento. Ergueu o cadáver do homem de Deus, colocou-o sobre o jumento, conduziu-o para a cidade onde morava, para as lamentações fúnebres e o sepultamento. O profeta idoso enterrou o corpo do homem de Deus em seu próprio túmulo e choraram por ele, exclamando: ai, ai, irmão meu! Depois de tê-lo sepultado, e encomendou a seus filhos: quando eu morrer, sepultai-me no mesmo túmulo em que foi sepultado o homem de Deus, depositarei os meus ossos junto aos ossos dele. Porque em verdade vos asseguro que se cumprirá toda a palavra que esse homem profetizou por ordem de Yahvé, o Senhor, contra o altar de Betel e contra todos os altares idólatras das cidades de Samaria. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu. É impressionante, irmãos. Versículo 33. Mesmo depois desses eventos, Jeroboão não se converteu do seu procedimento maldoso, mas continuou a designar dentre o povo e a seu bel prazer sacerdotes para ministrarem no, nos altares idólatras que erguia em toda parte. Jeroboão consagrava para esses altares todo aquele que tivesse a ambição de virar sacerdote. Portanto, esse foi o pecado da família de Jeroboão que provocou a sua queda e o seu extermínio sobre a face da terra. Irmãos, começando pelo final aqui, Deus nos dá sinais maravilhosos, e esses sinais maravilhosos estão aí para que nós nos convertamos a Ele. É para que nos convertamos a Ele. Jeroboão, mesmo diante de tudo o que havia acontecido, diante de todos os fatos, ele não se converteu. E que eu deixo essa palavra, que nós nos convertamos ao Senhor ao olhar aos sinais da natureza. É só olhar para o sol, olhar para os céus, olhar para a criação, olhar para tudo que Deus criou, e você já está contemplando a obra da criação de Deus. É hora de se converter ao Senhor. Em segundo lugar, irmãos, não falando só de Jeroboão, o homem de Deus e profeta, por um momento ele se mantém firme à palavra que Deus estabeleceu e recusa se alimentar, parar, comer naquele lugar onde Deus disse para não fazer. Mas num segundo momento ele cede, e porque ele cede, ele acaba sendo punido. Então, em segundo lugar, irmãos, vamos ser muito fiéis àquilo que Deus nos mandou fazer. Deus está nos mandando, por exemplo, conhecer a palavra, sempre mandou conhecer a palavra. e que nós conheçamos a palavra do Senhor. A palavra é o Filho de Deus, né? O Filho de Deus é a palavra. No princípio era a palavra estava com Deus, a palavra era Deus. Onde está traduzido na sua Bíblia, verbo, pode ser compreendido como palavra. Então, se a palavra de Deus te diz algo, seja fiel à palavra, porque no primeiro momento manter-se fiel e no segundo momento cair na infidelidade te levará à morte. Que em nome de Jesus, nenhum de nós, dos que estão ouvindo, caia nessa cilada de começar bem e acabar mal. Nós temos que começar bem, andar bem e terminar bem. Ou, se houve algum erro no caminho, nos arrependermos e concluir bem a obra, mas não cair nas ciladas do maligno. Lembremos, temos três inimigos. Falava com o irmão Everson agora. Nós temos o inimigo, o diabo, o mundo e a carne. Três inimigos. Que nós não façamos concessões ao diabo, nem ao mundo tenebroso, nem à carne, para que não venhamos a perecer. Essa é a segunda lição que esse texto nos deixa. E a terceira e maravilhosa lição é que o nosso Deus é um Deus que cura enfermidades. Eu desejo, declaro profeticamente agora, declaro em o nome do Senhor, declaro com a autoridade que Ele me concede, por ser seguidor dele, há 40 anos sou convertido ao Senhor Jesus e firmado nessa conversão. E na busca da manutenção da santidade, ainda que tenha falhado algumas vezes, e tendo falhado algumas vezes, tive que me arrepender, pedir perdão, confessar ao Senhor, demonstrar fruto de arrependimento, mas agora, então, em nome dessa autoridade que Deus me concede por 40 anos de conversão, eu digo aos irmãos: o nosso Deus é o Deus que sara enfermidades. O nosso Deus cura de modo sobrenatural e também cura através de pessoas, de como Lucas, de médicos e através do conhecimento, da ciência, da sabedoria que vem dele. Ele é quem disponibilizou para que nós viéssemos a conhecer. Então, vamos nos apropriar disso hoje. O nosso Deus é o Deus que sara. Jeová Rafá, ou Yahvé Rafá, daí vem o nome Rafael. O nosso Deus é o Deus que cura. O nosso Deus é o Deus que cura. Que nós tenhamos essa fé maravilhosa. De que o nosso Deus está pronto para curar, assim como ele fez por toda a Bíblia. Ele deseja continuar fazendo. Esse texto não é o primeiro e nem é o último texto que fala sobre uma oração de cura. A Bíblia apresenta milhares, centenas, e associa esse mover de Deus, essa cura de Deus, sarando as enfermidades daqueles que andam nos seus caminhos. O ministério do profeta Elias inclui também essa obra de misericórdia, e aqui eu cito a BKJA também. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Hoje a nossa devocional é mais curta, já entramos no contexto do Reino do Norte e do Reino do Sul, mas hoje lembremos que o nosso Deus é o Deus que sara. Lembremos que nós temos que seguir estritamente aquilo que Deus nos mandou, não só no primeiro momento, mas durante toda a caminhada, porque senão seremos devorados pelo leão, né? O leão, pode ser o leão que ruge ao redor, ao derredor, mas pode ser o próprio leão da tribo de Judá que vai fazer justiça. Sigamos a sua palavra. E terceiro, uma vez que Deus tenha feito milagres, sinais e maravilhas, não sejamos obstinados, creiamos no Deus que cura. Que Deus abençoe os irmãos e as irmãs. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a inspiração, o poder, a iluminação, a cura que vem do Espírito vivificador, seja sobre nós e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a terra, hoje e eternamente. Amém. Aleluia. Glória a Deus.